Bom dia, o uísque Juliette Alpha no pátio 3 solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição 5. Chame para ingresso, pátio principal. Afirmativo, chamarei. Olá, Salvador, Léo Mike, Hotel Tango na ponte 8, pátio 1, informando o término de cheque grátis, bom dia. Bom dia. Whisky Juliette Alfa, solicito autorização para seguir reboque para o Pátio 1, posição 5. Prezado. Grato. E o Whisky Juliette Alfa, Montana do Reboque. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia. né? 6251. Rodando 251. Prossiga. Aprovação São Paulo, Guarulhos. Tire. É a torre. Prossiga. O horário está um pouco adiantado, aqui só chega com 30 minutos de antecedência. Então 0700 Zulu vai chegar ao plano, eu pago autorização. Não tem CHG para decolar decolar 00? Não, aqui o plano para Salvador Guarulhos está para 7h30.